que mostram palácios, edifícios históricos, parques, igrejas e monastérios de Bucareste e região pintados por Vitali Butescu, um pintor romeno oriundo da República da Moldávia. Quem enviar um informe mensal durante os 12 meses de 2011 receberá um diploma do Clube de Ouvintes da Rádio Romênia. E agora a última informação deste segmento. Quem enviar um informe de sintonia entre 1º de janeiro e 31 de março para a Rádio Free Asia receberá um cartão de confirmação que retrata o ano do coelho no zodíaco chinês. A emissora transmite em diversos idiomas com destino à Ásia, mas tem interesse em saber como seu sinal chega em outros locais, incluindo a América do Sul. Os informes podem ser enviados ao seguinte e-mail, qsl@rfa.org, repetindo, qsl@rfa.org. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Efemérides radiofônicas russas. O serviço em russo da BBC passa a transmitir na internet, apesar de que grandes emissoras como a Voz da Rússia e Rádio Liberdade continuam com suas transmissões nas ondas curtas e médias, elas também poderão passar para a internet. A direção do serviço em russo da BBC para a Rússia e ex-repúblicas soviéticas planeja para março de 2011 cessar suas emissões em ondas curtas e médias, sendo que online serão transmitidos somente 3 programas. Segundo Sergei Erofeyev, a passagem do rádio e TV para a internet se devem aos seguintes fatos. A transmissão via satélite custa muito caro, são poucos receptores nas mãos da população para a captação das ondas curtas, são fabricados cada vez menos receptores. Vantagens da transmissão através da internet é a qualidade do som e sua capacidade de armazenação. O aumento de quase 5% da propaganda através do rádio no mercado moscovita resultou em mais de 5 bilhões de rublos. E se considerar os dados da região, esse montante será muito maior. O aumento em comparação com o período de 2009 foi de 8%, o que mostra a recuperação muito rápida do mercado depois do período de crise. Segundo o Grupo Média Europeu, o superávit no primeiro semestre de 2010 nas regiões é de 19% contra os 7% da queda registrada no mercado moscovita. Cartas dos ouvintes. E seguindo os informes que segue, registramos a participação do Adriano Augusto Dias com o receptor Degen 1103 de antena telescópica que mora em Nova Serrana, Minas Gerais. Ainda quem enviou o seu informe foi o Jair de Oliveira, que marca o seu retorno ao deixismo com o receptor Sony WCF7601 de 13 bandas, antena 15 metros de altura e 20 metros de comprimento. O Antônio Avelino da Silva, que neste ano completa 10 anos de deixismo e marcará essa data com uma exposição de materiais recebidos das emissoras. Parabéns, Avelino, pela sua iniciativa e pela sua fidelidade, sempre sintonizado com a gente. E ainda temos um informe do Antônio Barbosa Pereira, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Obrigado, Antônio, pela sua correspondência e sempre ligado no Onda DX. E também temos um informe que segue do Leonildo Carqueja Silva, com receptor Sony ICF-SW7600GR digital, com antena telescópia, fio longo de 5 metros. E também muito obrigado, uma saudação toda especial ao nosso amigo Rudimar Luiz Belusso, que nos enviou o seu informe QSL com receptor motorrádio 6 faixas de fabricação brasileira. Obrigado pela sua participação e faça como esses nossos amigos. Envie também o seu informe QSL. Seremos gratos pela sua participação neste programa. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX.